Dionísio, apetecia-me ouvir algo. Antena Web? Não, algo mais alternativo. O canal 2 da Rádio Antena Web. Não, apetecia-me algo novo. Compreendo, senhor. Apetecia-me uma Antena Best? Seja feita à sua vontade. A partir de 20 de junho, tens uma rádio à tua altura na internet. Antena Best. Uma rádio fresca e jovem para um público jovem e fresco. Acede em best.radioantenaweb.info. Antena Best. Alinhas? Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. A excepcionalmente hoje, neste dia 18 de junho de 2011, a ir para o ar às 20 horas e 30 minutos, portanto, uma hora depois da hora prevista e habitual neste espaço radiofónico. Espaço radiofónico que assinala hoje a sua 64ª edição. Vamos hoje ter, pela quarta vez consecutiva, em 5 semanas previstas, músicas mais antigas da Eurovisão, que não ganharam, todavia. Vamos começar com uma música que participou no festival Eurovisão da Canção no ano de 1968 e que dá pelo nome de Marianne, a música cantada por Sergio Endrigo e representou a Itália. Vamos depois ouvir outra música italiana, mas que representou este país na Eurovisão 2 anos antes, portanto no ano de 1966. Dio, como te amo, música de Domenico Modugno. É a música segunda que vamos ouvir nesta edição de hoje do Histórias da Eurovisão. Esta é a penúltima semana em que vamos trazer músicas variadas das décadas de 60 e 70 e algumas da década de 70. No fundo, músicas que não participaram, aliás, não venceram, mas participaram e também devem ser recordadas. Vamos aqui ouvir então estes dois temas. O primeiro representou a Itália no ano de 1968. Chama-se Marianne e é de Sergio Endrigo. A segunda também representou a Itália, mas no ano de 1966. Vamos aqui ouvir o tema Dio como te amo, aliás, de Domenico Modugno. Marianne, mi fai felice per un attimo, poi non vivo più. Marianne, che cos'è questa gran voglia che hai di correre? Non ti fermi mai qui con me. Dove vai? Da dove vieni, amore? Dove vai? Rimani un poco accanto a me. Se sognare vendi i sogni tuoi, forse è disperata la tua gioventù. Marianne, tu ami i fiori e non ti accorgi mai che io amo te. me. Se per sognare vendi i sogni tuoi, forse è disperata la tua gioventù. Accorgi mai che io amo te, Maria. Maria. Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio, come ti amo, non è possibile avere fra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessun al mondo. Dio, come ti amo, mi vien da piangere. In tutta la mia vita non ho provato mai un bene così caro, un bene così vero. Chi può fermare il fiume e corre verso il mare, le rondini nel cielo che vanno verso il sole. Chi può cambiare l'amore, l'amore mio per te? Dio, come ti amo. Seguindo nestas histórias da Eurovisão e também no ano de 1966. Agora, para ouvirmos Kenneth McCann e, aliás, Kenneth McKellar e a música A Man Without Love. A música representou o Reino Unido, como disse então, no ano de 1966. Vamos depois recuar 10 anos até ao primeiro ano de Eurovisão. Foi o único ano, aliás, em que sete países podiam levar cada um dois temas. Michel Arnaud, com Les Amants de Minuit, foi o primeiro tema do Luxemburgo. Vamos então ouvir estes dois temas. Recordo, Kenneth McKellar o tema A Man Without Love, que representou o Reino Unido no ano de 1966, e depois a representar o Luxemburgo no ano de 1956, sendo este o primeiro tema. Vamos ouvir Michel Arnaud com Les Amants de Minuit. Ventilé à l'aube sans retour, mes amants désapprennent leurs noms et leurs amours. Elles valent les miennes usées par tant de jours. Les amants de minuit, par hasard, se rencontrent. Par hasard, se rencontrent. Et quant à ce qui suit, bonheur ou malencontre, seul, c'est la nuit. Et si leur cœur se donne un peu plus qu'une nuit, il n'y aura personne, personne entre elle et lui pour leur crier mal d'homme. Les amants se rencontre, par hasard se rencontre. E assim, estimados ouvintes de mais um Histórias da Eurovisão, que chegamos ao final deste espaço radiofónico. Vamos ficar com a música que representou a França no ano de 1971, En Jardin sur la Terre. A música foi cantada por Serge Lama. Vamos ainda ouvir também uma música que representou Malta no ano de 1971, aliás. Joey Greach, Maria El Maltia. Representou a Malta, como disse, no ano de 1971. E é assim que fechamos mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Daqui a pouco chega Diamandino Teixeira com mais uma de música. Fique bem, boa noite e até para a semana. À force de courir pour ne rien découvrir, de n'être aventurier que dans ses souvenirs, de faire des voyages comme on fait des affaires, et perdre sa jeunesse comme on gagne une guerre. On arrive à se dire que rien n'est important, on n'a plus rien à dire, on a perdu son temps. Un jardin sur la terre, un petit coin perdu, juste un trompe-misère, un abri, rien de plus. Un jardin sur la terre, pour cultiver son cœur, et prendra l'éphémère, ce qu'il a de meilleur. Semer en étant sûr que l'on donne la vie, de la graine au bourgeon et de la fleur au fruit. Un jardin sur la terre, un éden avant l'heure. Un jardin sur la terre, est-ce pas le bonheur? À force de vouloir vivre à deux pour la vie, au point de s'accoupler avec n'importe qui, de faire de son lit plusieurs champs de bataille, collectionnant les cœurs à défaut de médailles, on arrive à se dire que rien n'est important, qu'on n'a plus rien à dire, on a perdu son temps. Un jardin sur la terre, un petit coin perdu, juste un tronc de misère, un abri, rien de plus. Un jardin sur la terre, pour cultiver son cœur, et prendra l'éphémère, ce qu'il a de meilleur. Semer en étant sûr que l'on donne la vie, de la graine au bourgeon et de la fleur au fruit. Un jardin sur la terre, Même schli dur les veljarim, les senali adilin, potirial militama peri fontana in kunisteni. Sabish mohi si viser, al vintin te la vinter, il fortuna la adimien, el udestin. Maria, Maria, Maria. اسمك فوق فم كلات اسم فريح ماريا ماريا ماري هالورد لي في واشنين تانتو سبير كلول هاتنجل وشرار النار من جوس ميويت لانجلي جابو زوج كويك امفار فلو بلو تاو كاين اكسبير في سيما دا ميستري دنياني Malta, Maria Maltia. Fa baraba faia faia fa baraba faia faia fa baraba faia faia fa. Même si dur les veljarin, les tenali adilin, potirial menevita ma fenil fontana in cui stendi. Savish mohi si viser, albitin te la vilper, il fortuna la admie, eludesi. Maria, Maria, Maria, ismek fuq fonkulat, isem ferri. Maria, Maria, Maria, palwart li fe wachnin tantu sabir. Teclem chirar nar, minjos meu itlanchli, jabuzeu chquike far, blu blu tau tanixpir, pisima da mistri, denialitum vint malta.